ser Pablo Ramírez con Margarita. No podemos ver un niño. Me quer pede que eu canto um pagode. Subo no palco do boteco, depois de uns gole. Não sei quem é, mas tô com meu coração bem forte. Brilho o seu olhar brilhando, tá me dando um golpe. Levei um soco na cara, levanta da cadeira do palco, começou a balançar. E os malandros da quebrada invadiu a geladeira de cerveja gelada. Tá uma rua toda de rio. E os moleques da quebrada que acabou de perder um amigo. Deus vai deixando bem fofinho. Tá confortando o coração da família desse grande menino. Pergunta assim pra você mesmo: qual será sua salvação? Qual será o fim dos velhos tempos? Mas qual será seu maior medo? Foi de altura da polícia o que Deus tá dizendo. Males invejam o progresso, e o que eu quero é mais progresso. Virei ninho de inseto, minha colmeia mais dourada. Bolo, mec, bolo, ice, vai minha blunt, como mec. Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada. Males invejam o progresso, e o que eu quero é mais progresso. Virei ninho de inseto, minha colmeia mais dourada. Bolo, mec, bolo, ice, vai na blunt, como mec. Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada. A vida louca, minha vida louca, tá perfeita. Quando me noto, vejo uma milha de notas. Minha mesa. Só de pensar no meu passado, não tinha pão na minha mesa. Hoje é siroque, dose, laranja e cereja. Não te deixa louco, te deixa louquinha. Vai bebendo do meu álcool pra ficar facinho. O trago no mais, vai na minha brisa. Vendo coisa, tá me vendo com o tapete do Aladim. Pra te deixar louco, te deixa louquinha. Vai bebendo do meu álcool pra ficar facinho. O trago no mais, vai na minha brisa. Vendo leve coisa, vendo coisa. Vários invejam o progresso, e o que eu quero é mais progresso. Virei ninho de inseto, minha colmeia mais dourada. Bolo, mec, bolo, ice, vai na blunt, cogumelo. Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada. Vários invejam o progresso, e o que eu quero é mais progresso. Virei ninho de inseto, minha colmeia mais dourada. Bolo, mec, bolo, ice, vai na blunt, cogumelo. Esfumaçando minha mente, dando uma metralhada. Inocente, acha eu terrível, acha eu inocente. Clima quente, diferente, jeito que tá na minha mente. Naquele dia, tava bem louco, pensei que de nada lembrava do que rolou entre a gente na noite passada. Sem mistério, amor é amor, sexo é o sexo. No sucesso, escolho minha flor, escolho o critério. Por favor, cura do que tá doendo, faz tempo. Tá escuro, apagado, coração do maloqueiro. Quem sabe a minha rotina seja a solidão. Tenho na palma da mão grana pra gastar com ela, que só dorme de dia, acorda na madruga. Sai pra rua, tá de nave procurando uma festa. A festa na minha mansão, pagode desce no chão. As putas tá ficando louca, jogando money no chão. E os pitbull da favela, meu luxo louco por ela. Chegado nas cadela, é o bonde dos cachorrão. Estilo cachorro nato, naipe do Johnny mais bravo. Freestyle de sofredor, vende o jogador mais caro. Mas como que eu vou vender? Tenho meu próprio estágio. Porque eu nunca vi um Messi virar camisa ao contrário. Virou uma luta por dia, Kevin é um bom lutador. Tô no ringue até hoje, cinturão de vencedor. Me gusta la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hace, é Pablo, sou tu patrão. Me gusta la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hace, é Pablo, sou tu patrão. Viro uma luta por dia, que é linha, um bom lutador. Tu no ringue até hoje, cinturão de vencedor. Me gusta la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hace, é Pablo, sou tu patrão. Sabe a minha rotina, aprende a solidão. Tenho na palma da mão grana pra gastar com ela.

deixa sem sentido, sem passos pra caminhar. E ela foi embora, me deixou aqui, levou meu sorriso junto. Sei que ela volta, não vou desistir, é a dama e o vagabundo. Nada a ver nossa realidade, nada a ver nossa maturidade, nada a ver nossa felicidade, cê sabe porque é de verdade. Nada a ver nossa realidade, nada a ver nossa maturidade, nada a ver nossa felicidade, cê sabe porque é de verdade. Eu fiz essa canção pra expressar meu sentimento, e eu vi o nosso amor rumando embora com o vento. Meu sol e a estrela, minha lua e o mar. Me deixa sem sentido, sem paz pra caminhar. E ela foi embora, me deixou aqui, levou meu sorriso junto. Sei que ela volta, não vou desistir. E ela meu vagabundo. Nada a ver nossa realidade, nada a ver nossa maturidade, nada a ver nossa felicidade. Tudo a ver porque é de verdade. Nada a ver nossa realidade, nada a ver nossa maturidade, nada a ver nossa felicidade. Tudo a ver porque é de verdade. Eu fiz essa canção pra expressar meu sentimento. Eu vi o ar embora com o vento. Meu sonho é estrela, minha lua e o mar. Me deixa sabe o que eu passei, vai ter que me escutar. Tô tendo a vida de tive sem te atrapalhar. Pele de ouro burguês, muita grana pra gastar. Viu uma tela e as estrelas, ela tá brilhando aqui na minha frente. Eu sou da Polo, Ice no pijante. Toma na coxa, tome blocada, que eu faço pular de parapente. Mas uma mulher pra mim é frequente, foda que a minha pensa diferente. Se arrasou o bolso, tá mais barato. Hoje vê se eu trocar a bolsa da frente. Se tá devendo um amor a si mesmo, se cobrando com medo de amar. No meu passado não foi desse jeito, morro de medo de me apaixonar. Mas você não manda e você mesmo, Deus que manda, ele que vai mandar. Energia só jogada no vento, tô colhendo o que eu pude plantar. Se tá devendo um amor a si mesmo, se cobrando com medo de amar. No meu passado não foi desse jeito, morro de medo de me apaixonar. Mas você não manda e você mesmo, Deus que manda, ele que vai mandar. Energia só jogada no vento, tô colhendo o que eu pude plantar. Chica, firme com meu compromisso, sucesso, meu filho, fez a água virar vinho. Eu peço, menino, Deus guia nossos caminhos. E é desde novinho, diferente o meu brilho. Te quero, tá difícil, amor com meu compromisso, sucesso, meu filho, fez a água virar vinho. Eu peço, menino, Deus guia nossos caminhos. E é desde novinho, diferente o meu brilho. Te quero, tá difícil, amor com meu compromisso, sucesso, meu filho, fez a água virar vinho. Eu peço, menino, Deus guia nossos caminhos. E é desde novinho, diferente o meu brilho. Se quer devendo algo a si mesmo, me cobrando com medo de amar. No passado não foi desse jeito, morro de medo de me apaixonar. Mas você não manda em você mesmo, Deus que manda, ele que vai mandar. Energia são jogadas no vento, tô colhendo o que eu pude. Diga, faz vida, amor com meu compromisso. Sou da rio, meu filho, fez a água virar. Eu peço, Thank you.

forma que não se importa na minha grana. Se existe essa mina, Deus não me mostrou nenhuma. Uma mina que nem eu, eu vou. Seguir a vida assim, o segredo de tudo é a verdade. Então seja feliz. Quero paz e um caminho na humanidade. Eu vou piorar se não voltar pra mim. Não vou negar a vida que lá causou. Thank you.